appassionato e prolungato che tu mi desti a un luar e che mi fa viver penando solo sangue sem um momento sossegar. Sinto nos lábios ressequidos, doloridos, a sensação daquele beijo. Suportarei esta agonia até que um dia venhas matar o meu desejo. Mas oh, mais feliz poderei ser, sufocando Isais, prevei de morrer, a padecer como Jesus. Deus, braços por cruz, ó, dá-me por Deus e por Calvário os lábios teus. Aquele beijo, meu amor, tem o dulçor. Aquele beijo foi fatal. Nele minha alma arrebataste, me deixaste num desalento sem igual. Na solidão em que me vejo, meu desejo é ter-te aqui, em vão te chamo. Foi sempre teu, ó anjo meu, mesmo a penar ainda te amo. Mas, ó, nunca mais feliz poderei ser, sufocando Isais, prevei de morrer, a padecer como Jesus. Deus, braços por cruz, roda-me por Deus e por Calvário os lábios teus. Ressequidos, doloridos, a sensação daquele beijo. Suportarei esta agonia até que um dia venhas matar o meu Deus.